Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Morreu Norio Oga. Tinha 81 anos e durante 5 anos esteve à frente da Sony, a empresa japonesa que foi uma das principais impulsionadoras do lançamento do CD e do Super Audio CD, um produto de maior qualidade, mas de menor projeção. Faleceu esta madrugada por falência múltipla de órgãos. Norio Oga não tinha qualquer doença que colocasse em risco a sua vida. Fugiram 476 presos políticos da prisão paquistanesa de Kandahar. A notícia foi confirmada esta manhã pelo general Stagel, diretor da prisão. Mais tarde, reconfirmada por Toriwai Weza, o governador provincial de Kandahar. Weza adiantou ainda que os presos eram talibãs. Felizmente, não passou de um susto. Um homem, presumivelmente cazaque, tentou, na noite de ontem, desviar um avião da Al Itália com destino a Roma e partir de Paris para Trípoli, a capital líbia. O incidente deu-se por volta das 20h30, hora portuguesa, 21h30, hora italiana. O homem tentou imobilizar com uma faca uma hospedeira de bordo, mas rapidamente a resta de tripulação entrou em ação, impedindo o homem de qualquer ato. À chegada a Roma, o homem foi de imediato detido. Vendeu mais de 86 milhões de unidades desde 2006. Foi uma das mais bem-sucedidas consolas lançadas pela Nintendo. É o Wii e conhecerá no próximo ano de 2012 a sua sucessora. A empresa não adiantou muitos pormenores sobre a nova consola. Apenas que em junho irá ser apresentado um protótipo desta mesma consola em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, no salão E3. Aí serão adiantados mais pormenores sobre esta nova máquina. As mulheres não devem ir a Marte, diz o vice-diretor do Instituto de Problemas Médicos e Biológicos da Rússia, Valery Bogomolov. Segundo ele, a presença feminina numa viagem deste género perturba o normal funcionamento de uma tripulação. Grandes cargas físicas, anímicas e emocionais, aponta. Custou, mas foi. Portugal conquistou ontem, pela 16ª vez, o torneio de Montreux, na Suíça, na modalidade de hóquei em patins. Bateu por uns escassos 2-1 a rival Espanha na final do torneio. Portugal havia conquistado a edição anterior em 2009, revalidando assim o seu título de campeão nesta 64ª edição do torneio de Montreux. A edição do Antena News de hoje termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Entretanto, há informação desportiva a partir das 8 da noite em mais um Desporto Antena.